O nosso tema é sobre os direitos fundiários e obrigações tributárias no desenvolvimento sustentável. Falar de direitos fundiários é, em palavras simples, falar de direitos sobre terrenos. E, felizmente, é uma questão que hoje em dia já soube falar e já entenderá melhor. Só que vamos fazer o exercício de ver qual é a relação da questão dos direitos fundiários e a obrigação tributária. Porque, sendo um direito à terra, e a terra é um bem imóvel, então ela incide em alguns direitos. Como tomamos conhecimento hoje em dia da necessidade de legalização dos nossos espaços, tem surgido também a necessidade de se pôr a questão da obrigação tributária. Para isso é que temos a convidado o representante da Administração Geral Tributária, que é o Dr. Cláudio Paulino dos Santos, que é Diretor Nacional de Migrantes Contribuintes na AGT, é professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estimeto, é formador convidado da ENAD e membro do Comitê da Implementação do IVA. Vou começar. Bom dia a todos. O tema que me traz aqui para a partilha é os direitos fundiários e as obrigações tributárias. Vamos dar notas gerais daquilo que são as obrigações tributárias em sete dos direitos fundiários. De facto, como disse já na intervenção do vereador, uma das questões que se levanta tem exatamente a ver com a regularização dos bens imóveis, quando nós adquirimos. E bem, se ficamos com a inversão, basta fazer o pagamento do valor do patrimônio e temos logo a regularidade. Na verdade, aquele é só um passo, ainda há fases intermédias a serem observadas para que possamos então ter o nosso bem imóvel devidamente regularizado, quer nas finanças, quer numa conservatória que resiste previado. É que a parte que nos compete é fundamentalmente ver essa relação entre a obrigação, entre o direito fundiário e a obrigação tributária que dali vai nascer. E para efeito, nós entendemos então que serve regressar um pouquinho do ponto de vista histórico, só para vermos como é que surge essa questão da tributação, dos direitos fundiários. E aqui nós temos João Sem Terras, o nome parece mais de um lusófono, não é? Mas, na verdade, estamos a tratar de um lorde em inglês, então, João Sem Terras foi rei da Inglaterra no ano de 1799 e seguintes. E o que tem curioso é que ele era o quarto filho de uma família de quatro filhos e herdou o reino do trono na sucessão de pecados. E João Sem Terras, o nome surge exatamente porque não foi em que ele assume o trono, não herdou nenhuma terra. Então, era João Sem Terras. Ora, ele entendeu que para poder ter terras, naquela altura o rei deveria efetivamente ter terras e conceder terras, então o que é que ele fez? Promoveu uma guerra à França. E para poder sustentar a guerra que estava a promover a França, decidiu criar um imposto sobre a terra. Todos os subditos, incluindo os barões, na verdade, o grande motivo da sua decapagem, né? Todos os subditos, inclusive os barões, tinham que pagar pelo uso da terra. Ele usava essa receita, resultava do uso da terra, para financiar a guerra com a França. Infelizmente, ele também não conseguiu conquistar terras que a terra havia perdido por causa da França. Perdeu estas terras e pretendia conquistar para a França. E foi por força disso, portanto, que também surgiu a Magna Carta. A Magna Carta que ele próprio assinou, em 1215, surgiu exatamente para os erros da sua governação. Era, um dos erros foi exatamente a guerra na França, mas o outro erro também que ela havia cometido estava ligado ao facto de ele ter que cobrar os seus barões um imposto sobre o uso da terra e a desobediência que teve ao, ao Papa Inocêncio III, que foi simplesmente o Papa mais poderoso da história da Igreja Católica. Inclusive, acabou sendo descomungado. Mas aqui nós temos, então, a origem do imposto sobre a terra. Que era o imposto de Cisa, que era o imposto de Adurbano, hoje na sua versão mais moderna, na verdade, teve aqui o seu embrionário. É? E com um fim distinto, como vemos aqui, o fim não era a arrecadação de receita para poder promover o desenvolvimento sustentável. Não. Aqui era a arrecadação de receita para financiar uma guerra. O rei que interessa em ter terras para depois conceder também os seus serviços e as suas valores. Portanto, aqui nós estamos a fazer uma visita conceitual ao direito fundiário. Entendido do ponto de vista legal, como sendo aquele conjunto de direitos que recaem sobre terrenos integrados de domínio privado do Estado. Nós, como sabemos, em termos de propriedade, o Estado tem dois domínios. O domínio público, que são aqueles bens que, em princípio, o Estado não pode alienar, e o domínio privado, que são aqueles bens que o Estado pode transacionar ou pode constituir outros direitos sobre este. Portanto, tem muitos estados também as autarquias locais, não é? Embora nós ainda não tenhamos. E aqui temos uma súmula das principais espécies de direitos familiares. O domínio único do conceito binário, que tem basicamente a ver com aquele conjunto de direitos que o Estado confere a uma família para uso de um terreno de caráter comunitário, para que ela veja a entidade de caráter comunitário. O domínio público civil, que é, na verdade, uma extensão ou uma melhor abordagem do regime da infidelse, temos um senhorio de domínio civil e um de domínio único, aquele que efetivamente vai fazer o aproveitamento muito grande do seu terreno. O direito de propriedade, que é a compra deste bem, da terra ou do próprio outro bem imóvel ao Estado. O direito de superfície e o direito de ocupação precária. O direito de ocupação precária, que é, na verdade, um contrato de arrendamento que nós celebramos com uma entidade pública para usar temporariamente uma parcela de terreno. Pode ser para efeitos de construção, pode ser para efeitos de investigação científica ou outro. O modo de constituição dos direitos fundiários. Em regra, é um contrato. E esse contrato, em regra, é oneroso. Salvo aquelas exceções que a própria lei estabelece em que não é oneroso por razões de utilidade pública, por razões de capacidade econômica do interessado, portanto, não ter capacidade para suportar os custos com a aquisição, então permite que seja um contrato não oneroso. Mas em regra, aqui é oneroso. Aqui a chamada de atenção vai pelo facto de que não há constituição, não há aquisição de direitos fundiários por ato administrativo. Ou seja, ninguém vai adquirir um terreno por despacho. Ninguém vai adquirir um terreno por circular. Ninguém vai adquirir um terreno porque o fulano disse que o terreno é dele. Não, isso não são um monte de constituição de direitos fundiários. E por essa razão fizemos aqui essa chamada de atenção, porque nós, a nível das finanças, às vezes, temos nos deparados com contribuintes que vêm regularizar o terreno e o título que têm é um despacho. Não é? Então, o despacho não é título constitutivo. A lei estabelece quais são os títulos constitutivos dos direitos fundiários. Portanto, só estes é que podem ser admitidos para efeitos da tramitação de um processo de regularização de Estado no imóvel. Poderá ser a compra e venda, o contrato especial de aforramento no caso do domínio útil civil, o contrato especial de concessão de direitos de superfície, o contrato de arrendamento especial para ocupação precária. Esses contratos são em si mesmo também qualificados como sendo títulos constitutivos destes direitos fundiários. Aqui nós temos a obrigação tributária no paralelo. Se eu adquirir um direito fundiário, em regra, sobre este meu direito fundiário, fundamentalmente também o formoso, também terei constituído uma obrigação tributária, onde ela ocorre mais ou menos em simultâneo. Porque o facto do material é a constituição do direito fundiário, e o facto jurídico aqui seria a relação jurídico-tributária. Que é simplesmente aquele vínculo por meio do qual o sujeito passivo fica descrito para com o Estado ou com a Administração Geral Tributária a realização de uma prestação. Significa dizer que, desde a altura em que eu vou celebrar o meu contrato de compra e venda da parcela do terreno, ali criou-se uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária, como vamos ver, não se resume apenas no pagamento. Ela pode ser também acessória, ou seja, no posto, quando a minha relação não dá lugar ao pagamento de imposto devido, mas tem outras obrigações, por exemplo, as obrigações declarativas, não é? Como é que elas constituem-se? Constituem-se com a verificação dos fatos que definem a incidência do respectivo tributo. Se alguém celebrou um contrato de arrendamento, com a celebração do contrato de arrendamento, constitui-se também uma obrigação tributária. E uma vez constituída a obrigação tributária, ela é inalterável. Ela é inalterável. Então, constituída a relação jurídico-tributária, nós sabemos logo que o sujeito ativo é o Estado, não é? Que pode tomar o tributo, e o sujeito passivo será então aquele que a lei define como tendo a obrigação de proceder à entrega ou pagamento do imposto. Se eu adquiri um imóvel, em princípio, há obrigação do pagamento da CISA, na transmissão da propriedade imobiliária, é de quem adquiriu. Se eu celebrei um contrato de arrendamento, em princípio, a obrigação de pagar o imposto sobre arrendamento é minha, enquanto arrendatário. Se eu celebrei um contrato especial de acerramento, em princípio, a obrigação da selagem desse contrato é minha. Estou a celebrar um contrato com o Estado. Quais são outra característica desta... Outra nota na Constituição da obrigação tributária tem a ver com a subsistência. A subsistência, o que é que significa? Que o contrato ou o ato que deu lugar à Constituição pode ser às vezes ineficaz, pode ser às vezes simulado e pode ser às vezes ilegal. Mas o facto de ele ser ilegal, ineficaz ou simulado não desobriga a parte em causa ao pagamento do imposto. Por exemplo, se o A vendeu uma casa no avalado ao B e vendeu a casa a $1,000, claramente esse valor é inexpressivo face ao imóvel na localidade em que está. Não parece razoável que alguém vá vender uma casa, um imóvel, no avalado ao preço de $1,000. Mas esse contrato, e pode ser declarado como um contrato simulado, não desobriga as partes do cumprimento da obrigação. Você vai pagar na mesma imposto relativo àquele valor, apesar de que o teu contrato é um contrato simulado, e portanto vai ser um contrato nulo. Não vais ter a casa, mas vais pagar o imposto, porque a obrigação tributária constitui-se. Relativamente às suas características, a obrigação fiscal ou tributária é legal, resulta da lei, é pública, é executiva porque ela pode ser executada, é semi-executória, aplicação, execução e regra começa na administração fiscal, na repartição fiscal ou na instância aduaneira, se viemos a tratar, por exemplo, de importação ou exportação de mercadorias, é indisponível no sentido de que o Estado não pode renunciar imposto, não pode baixar a taxa de imposto, não pode dilatar o prazo de pagamento de imposto, são os termos previstos por lei. É autotitulada porque o tipo de cobrança do Estado serve para garantir a execução fiscal. E é garantida, no sentido de que o Estado tem, em regra, privilégios sobre as obrigações que são constituídas. Umas vezes mobiliárias, outras vezes mobiliárias. Relativamente aos tipos de obrigações, como disse, a obrigação principal é o pagamento, mas não só, também existem chamadas obrigações secundárias ou arbitrárias, como por exemplo, as declarativas, conservação dos documentos, cooperação com a administração fiscal e outras, não é? Por exemplo, se eu compro um terreno junto da administração municipal, eu vou celebrar um contrato com a administração, provavelmente um contrato de compra e venda deste terreno, eu tenho que levar este meu contrato à repartição fiscal da localização do meu terreno. Ok? Ainda que eu não tenha obrigação de pagamento, mas tenho uma obrigação acessória declarativa, eu tenho que declarar que aquela parcela que antes pertencia ao Estado, com a localização Y, com as características A, B e C, hoje, por força desse contrato, já não pertencem ao Estado, mas pertencem ao cidadão Y. Então eu vou registrar esse meu contrato junto da repartição fiscal da localização do imóvel. E vou selar o meu contrato. E todos os anos vou fazendo declarações ou aprimoramentos relativamente àquela parcela. Se eventualmente houver alterações, por exemplo, ter apenas um terreno, um baldio, de repente já tem lá alguma vivenda, já está para as construções, ou até posso ter a nota de arrendamento daquela parcela para fazer eventualmente lá um lugar de estacionamento, por exemplo. E obrigações resultam na transmissão e constituição de direitos familiares. Nós, como vimos, existem várias espécies de direitos familiares. Portanto, aqui são as obrigações gerais, não é? Depois que estão sendo concretizadas em relação a cada tipo de direito fundiário em concreto. Mas as principais obrigações do pagamento de direito fundiário são aquelas, não é? O imposto de cem do contrato, ou seja, todo o contrato deve ser selado. E a taxa de selo, que vem prevista no Decreto Legislativo Presidencial 3/14, de 21 de outubro, não é? Ela define três taxas conforme o tipo de direito fundiário, ou conforme o tipo de contrato que eu vou celebrar direito fundiário. Se for compra, eu vou pagar uma taxa de 0,3% sobre o valor da compra. Portanto, é uma liquidação ad valorem, não é? Pelo valor da compra. Se for arrendamento, eu vou pagar uma taxa de 0,1%. Se o arrendamento não for comercial. Se for comercial, vou pagar uma taxa de 0,3%. O arrendamento comercial, em regra, é mais caro que o arrendamento não comercial, que o arrendamento habitacional. Se for qualquer outro contrato que não seja de compra ou de arrendamento, como, por exemplo, direito de superfície, eu vou pagar uma taxa residual de 1.000 kwanzas sobre o contrato. Aqui estamos a tratar simplesmente da selagem do contrato, para que este documento tenha validade fiscal. Tem validade jurídica, mas para que ele tenha validade fiscal, para que ele possa ser usado perante a administração fiscal, perante o tribunal e perante os demais órgãos públicos, o código de imposto de selo tem que esse contrato tem que estar selado. E onde é que é o selo? Selo junto da repartição fiscal. Algumas vezes, no caso, por exemplo, da escritura pública, eu pago este selo junto do cartório. Quem paga este selo junto do cartório? Se não pagar do cartório, já tem que dirigir junto da administração fiscal. Se eu não fizer, em princípio, o tribunal não poderá me receber o meu processo enquanto não der prova do pagamento do imposto de selo, se porventura tiver algum litígio que envolve aquele terreno. A outra obrigação de pagamento que incide sobre a propriedade ou sobre o direito fundiário é o imposto de cisa. O imposto de cisa só ocorre nas transmissões onerosas, ou seja, só ocorre quando houver venda deste patrimônio, venda deste bem. Não há, portanto, na doação, nem há, portanto, na sucessão. Também são formas de transmissão de direitos, mas não são onerosas, são gratuitas. Aqui, a CISA só incide sobre a transmissão onerosa. Até 2011, a transmissão do Estado e a primeira transmissão do particular que adquiria o Estado para o outro particular não eram sujeitas a pagamento de CISA. Havia um diploma, portanto, de 2030, que regulava, que ainda regula em parte, o regime das sucessões, doações e CISAs, e, portanto, isentava a transmissão, portanto, a primeira transmissão que o Estado faz ao particular, está a vender esse seu bem de domínio privado. Para o primeiro particular, ficava isento. Depois, a primeira venda que esse particular também vai realizar para o outro particular, também ficava isento. Só a segunda é que ficava cheia da tributação. Ora, isto no âmbito da reforma, começou em 2010, foi afastado. Portanto, foi retirada essa isenção. Por quê? Porque a reforma assenta fundamentalmente em dois grandes princípios, não é? Um é a redução da taxa de imposto e o outro princípio é o alargamento da base tributável. Ou seja, levar com que todos paguem, ainda que pouco. Portanto, se todos paguem ainda que pouco, vai obrigar com que haja redução do número de isenção sobre um determinado imposto. E é por essa razão que se afastou, então, a CISA que antes resultava dessa transmissão de bens imóveis. E hoje, a primeira transmissão, aquela que ocorre do Estado para o particular, fica sujeito a pagamento de imposto. Então, se eu vou adquirir um direito de superfície, vou pagar a CIS. Se eu vou fazer a compra, então, propriedade, fazer a compra do terreno de uma outra propriedade ao Estado, vou fazer o pagamento do imposto de CIS. A terceira obrigação de pagamento que eu tenho relativamente ao direito fundiário é o imposto predial urbano. Como vê, o imposto predial urbano, entre nós, só tributa à propriedade urbana, quer seja a propriedade edificada, quer seja a propriedade rústica. Agora, se eu tiver um terreno na Maianga, a Maianga é uma zona urbanizada, portanto, eu, sobre este meu terreno que tenho na Maianga, vou pagar imposto predial urbano. Se eu adquirir qualquer um dos lotes que está a ser vendido ali na nova marginal, eu vou pagar imposto predial urbano. Se eu adquirir uma casa numa zona urbanizada, eu vou pagar imposto predial urbano pelo uso, por viver nesta casa, ou pela posse que eu tenho sobre este imóvel. Eu pago imposto predial urbano. Okay? Se eu adquirir uma casa no Quilamba, eu vou pagar imposto predial urbano. Então, imposto predial urbano só incide sobre a propriedade urbana. Quer ela seja a propriedade edificada, já lá algum bem edificado, portanto, alguma casa, algum edifício, o que for, ou a propriedade rústica sobre aquela parcela urbana. E eu pago o imposto pela propriedade, se eventualmente eu estou a fazer, eu enquanto titular estou a fazer uso deste bem, desta casa, deste imóvel, deste edifício, ou pela renda, se eventualmente eu arrendei o imóvel. Tenho lá a casa, mas não resido na casa, e arrendei a casa. Então eu vou pagar imposto pela renda. Se o imposto for pela propriedade, a minha taxa é de 0,5% sobre excesso de 5 milhões. Quer dizer que os imóveis que estejam qualificados, que sejam avaliados pela administração fiscal, como estando abaixo de 5 milhões de kwanzas, não pagam imposto predial urbano, porque tem uma taxa zero. Se o imóvel tiver uma avaliação superior a 5 milhões de kwanza, o excesso de 5 milhões, portanto, apenas o excesso de 5 milhões, é que fica sujeito a uma taxa de 0,5%. Este é o imposto pela propriedade. Pela renda, eu pago 15% sobre o valor da renda. Se eu arrendei a minha casa a 100 mil kwanzas, 15% de 100 mil kwanzas corresponde ao meu imposto sobre a renda. Pago esse tipo de imposto predial urbano. Quais são as minhas obrigações que não são de pagamento? A obrigação de pagamento é a obrigação principal. Mas eu não tenho essa obrigação principal de pagamento. Também tenho outras obrigações, obrigações acessórias. Quais são essas obrigações acessórias que eu tenho? Inscrição do terreno ou do imóvel junto da repartição fiscal, portanto aqui a CRF é a repartição fiscal, e da conservatória do registro predial. Eu só vou à conservatória do registro predial depois de ter a minha certidão matricial, que eu adquiro junto das finanças. Okay. Eu não posso ter certidão predial sem antes ter a minha matriz predial. Primeiro eu tenho que inscrevê-lo nas finanças, cumprir a minha obrigação fiscal nas finanças, e depois então as finanças vão dar um documento que se chama modelo 3. Ou modelo 4, se for sucessão. Qual o modelo 3, que é em regra aquele da compra e venda? Não é? Com o modelo 3, então lá está descrito que o imóvel X, antes pertencente ao Estado, foi vendido pelo título X ao senhor fulano, o novo tem as características A, B e C, está localizado na província Y e passou agora para o fulano. Com este meu modelo 3, eu vou então à conservadora do registro predial para fazer a minha inscrição definitiva, porque a inscrição nas finanças é meramente provisória. Ela não me dá o título, não me dá o direito, apenas presume que eu sou titular. Vai me dar o direito, quem vai me dar o título efetivo é a conservadora do registro predial. Mas para que isso ocorra, eu tenho que ter a inscrição nas finanças. Então, essa é uma obrigação acessória. Daí que não basta comprar, não basta pagarmos o valor ao proprietário. Isso não significa que você comprou, não significa que você é o titular. Compraste, de facto, mas não és o titular. Porque para que seja o titular, tem que haver alteração do titular antigo. Senão o imóvel continua lá na esfera jurídica dele. E, portanto, não vais nunca poder reivindicar esse imóvel. ou podemos construir uma garantia porque o móvel vai estar em nome de outrem. Para que esteja em teu nome, tens que considerar essas alterações na repartição fiscal e na conservadora do registro familiar. Para outra obrigação que tu tens, acessória à conservação dos documentos. O Código Geral Tributário, o mais recente, na verdade também já corria com o 72, mas o mais recente de 2014, estabelece, portanto, uma obrigação de 5 anos. Até 5 anos eu estou obrigado a conservar toda a documentação relativa a uma obrigação tributária. No caso aqui, dos direitos fundiários, desde a altura em que eu constituo, tenho 5 anos para garantir a conservação desses documentos. Notificações, pagamentos efetuados, portanto, tenho até 5 anos para conservar esses documentos. Responder às solicitações da administração, para evitar aquelas situações de dupla coleta, portanto, cobrar-se o imposto por vezes, duas vezes, por alguma inconsistência nos dados, não é? Porque às vezes as pessoas usam um nome num sítio, depois outro sítio usam um outro nome, isso pode dar-se nome que são dois contribuintes distintos, ou até uma outra situação que é bastante frequente, embora cada vez mais vai se reduzindo, tendo atenção à operação do sistema, que é o contribuinte ter dois ou três níveis. Ele cria um NIF em Luana, mas como sabe que esse NIF em Luana tem dívida, vai em Benguela, cria um outro NIF e vai no banco, cria um outro NIF. Portanto, são NIFs que não têm dívida, que ele pode fazer qualquer outra transação. Portanto, dá também a impressão que são pessoas diferentes, na verdade é a mesma pessoa. Então, tem aqui também a obrigação de responder às solicitações da Administração Geral Tributária para evitar que seja tributado ou seja coletado mais do que uma vez. Então, outras obrigações ainda podem ser aduzidas. Como é que ocorre, por hoje, no mundo, o problema da tributação dos prédios rústicos e do problema da retenção dos solos? Como disse, nós em Angola não tributamos a propriedade rústica, mas nós, em outras latitudes, encontramos situações em que se tributa a propriedade rústica e às vezes até a própria retenção, se tendo a propriedade, também não desenvolve o fim para o qual ela foi atribuída. Então, nós temos aqui três exemplos, poderiam ser mais, mas temos aqui apenas três exemplos. No Brasil existe o IPTU, portanto, Imposto para a Propriedade Territorial e Predial Urbano. Esse imposto tributa as duas realidades. Tributa o patrimônio rústico e tributa também o patrimônio urbano. Não é? A Espanha tem um IBI, Imposto sobre Bens Imóveis. Na Espanha, os bens imóveis são qualificados em três categorias. Os bens imóveis rústicos, os bens imóveis urbanos e os bens imóveis especiais. E, portanto, também são tributados ou tributa essa propriedade rústica. Em Portugal, tal como nós, não se tributa à propriedade rústica. Esse chamamento da realidade estrangeira surge fundamentalmente porque está em curso a reforma estrutural. E, portanto, a Administração Geral Tributária tem estado a refletir qual seria o melhor modelo de tributação da propriedade rústica e do fenómeno da retenção dos solos. Naqueles casos em que, por exemplo, o Estado confere um direito de domínio útil civil e o particular não usa esse bem para o qual foi atribuído dentro do prazo de 3 anos, não é? Que taxa, que imposto, que sanções lhe podem ser aplicadas para além do resgate? Não é? No Brasil, por exemplo, para além do resgate que o Estado faz, tu ainda pagas uma taxa pela retenção deste solo, ou seja, ficaste 3 anos com o terreno e não desenvolveste nesse terreno nenhuma atividade útil, nenhuma atividade para a qual foi licenciado esse terreno. Como não fizeste? O Estado vai resgatar isso. Mas como o resgate que o Estado vai fazer? O Estado tem custos com esse resgate, com pessoal, com transporte, com outros materiais, então fica sujeito a uma taxa, que é a taxa de retenção de solos. Nós, no âmbito da reforma, temos estado a refletir sobre isto, porque não temos entre nós nenhuma previsão legal que permita a tributação dos prédios rústicos, não é? E nem o problema da retenção de solos. Nós, às vezes, vemos um conjunto de terrenos quase que abandonados, não é? Então, em particular, nada faz sobre aquele terreno. Portanto, retém o terreno por muito tempo sem fazer nada. É claro que estamos aqui a solucionar aquelas situações em que há um litígio judicial. Portanto, se há um litígio, ele não pode praticar nenhum ato sem que o tribunal possa decidir. E no âmbito da reforma, tem-se discutido se vamos avançar para um regime de tributação única do património. Portanto, na tributação única do património, teríamos um imposto único sobre a propriedade. E aqui eram diferentes a propriedade fóssil, propriedade rústica ou propriedade urbana. Okay? Então, tributava-se na mesma, conforme seja, uma ou outra, claro. Na verdade, estou mesmo já ao fim, volta apenas a linha B e C. A outra era, eventualmente, não avançar para uma tributação única, mas termos uma taxa de retenção de solo, naquelas situações muito próximas do que ocorre no Brasil, em que o particular ou contribuinte fica com a propriedade durante o tempo que lhe foi concedida e não desenvolve nela nenhum tipo de atividade. A outra era haver uma espécie de contribuição rústica, que era, na verdade, para garantir aqueles trabalhos iniciais na delimitação das atividades sobre os solos. Portanto, era essencialmente isso que eu tinha para partilhar convosco e muito agradeço a vossa atenção.